463, tráfego avistado, tem livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus com 08 nós. Centro de pouso no zero, Azul 4463. Decolas 47, controle 1208, tem um bom voo e boa tarde. 208, muito obrigado, boa tarde, 3193. Controle Salvador, boa tarde, está 3193, passando 2000 pés. 93, boa tarde, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Direto Leda, está 3193, obrigado. 196, mantenha presente pro, reporta estabilizado. Bacana pro, reporta estabilizado, beleza. Papa Mike, reporte na curva de afastamento. Cinco, tá visual com tráfego cura, final no zero, com Embraer do Azul. Zono 5, copiador. Matilde da PTG, tá visual com tráfego nacional, né? Do tráfego na curtíssima, 63, 15, agilizando manobras, ali mantém cabeceira no zero. Você é 3345, capaz de passar de zona na curtíssima final, ali mantém cabeceira no andar. 462, 3 milhas do externo, completa LS, torre 118. Aproximado torre 1895, azul 4462. Do Papa Mike, autorizado 2000, altímetro 10, no 4. 2000, altímetro 10, no 4. Confirma? Cada altímetro no 0, 14. Cliente reportará baixado e travado o azul 4462 no estado 2014. Canal 6315, alinhar sem livre decolagem, dono 0, vento no 70 graus com 08 nós. Alinhar e decolar, dono 0, Canal 6. Romeu Tango Delta, prossiga. 211. Boa tarde, Santa 3567, da Oscar, posição 62. Santa 3567, autorizado para Brasília, conforme rota do plano de voo, nível de voo 360. Decola da 190, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 199, corrige 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponda 5597. Poderia confirmar a transpor 3567? 5597. 5597. Então, 3567, autorizado Brasília no 360. Menor via Brasil 17. Recalda 10, curva direita Arbor Elefa. Controle Salvador 1208, 55 no 7 o transponder, tá? 3567. Cotejamento correto, chamo pronto para acionar. Será 3567. Papa Romeu, Romeu Tango Delta, solo, Salvador. Ciente, confirme o nível, altitude. Estou 5-4-3, contato radar, direto Leda, vigilância. Direto Leda, Sinai 63. Papa Mike foi autorizado direto Duna. Dando 4-2, mantém um ponto esperando. Oi, Salvador, limpo 08. 08, prossiga a torre. Solicito ataque para o ponto espera para iniciar a torre para realizar a torre da frente. O azul 4-3? Adiante. A gente está passando outra vez a 4 Romeu, tem um sinalizador chamando a gente aqui. Seria 4 Romeu? Só as taxas. Legal. Depois mantém a posição. 08, prossiga táxi até antes da Taxiway Fox. Sim. 462, solo 53, à direita na Fox, solo 211, boa tarde. Direita Fox, solo 211, 4462, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde. Gol no 966 para Fustiano, para baixar trabalho. Gol 966, altímetro 1013. O vento 1,50 graus, 1,09 nós. Tem pouso autorizado, pista no zero. 1,013, de pouso, gol 966. Negativo, o quê? RNAV 1. Gente. Autorizado Brasília, conforme rota do plano, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, curva direita. Saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, transponder 5527. 6321. O nosso nível máximo é o 320. Qual o nível solicitado? Pela navegação 340. Ciente, aguarde a mudança e confirmação do nível. Aguarda, 6321. Solo Salvador, azul 4462, livrou. Azul 4462, livre táxi, via Kilo, PAT 3. Via Kilo para o PAT 3, azul 4462. Depois 08, prossiga táxi em frente na Alfa. Reporte antes da Taxiway Delta para prosseguir. Papo Mike, a nível ILS, confirmando mais algum procedimento? Para aproximação e uma remetida para um novo procedimento. Temos agora torre 18.95, quilo Papa Mike. 18.95, grato Papa Mike. Papa Romeu, Romeu Tango Delta. É, pronto, tá? Hotel de Leite Serra, acionando o código 0145 nesse setor, ingressando pelo farol da barra, deverá descer para 500 pés, ajuste 1014. Oscar para ingresso, Romeu Tango Delta. 966, Solo 857 à direita na Fox Solo 211, boa tarde. Salvador, pro Papa Mike. Pro Papa Mike, reporte Simbra. Intenciona arremeter após subir para 2000? Reporte Simbra, afirma arremeter. Reporte na curta final, pro Papa Mike, 1-0, altímetro 1-0 no 4. Para final, 1-0 no 4. Nome 142, tem livre decolagem, dono 0, vento 160 graus com 08 nós. Mantenha a posição na Taxi Oscar e chama o solo 211 para verificar a situação. 211. Papa Mike, livrou Simba. Solta confirmado, sairá no corredor forte. E o solo pergunta se tem condições de decolar do pátio 4 direto com proa nordeste, após seguir no corredor forte. Sim, direto pela proa nordeste para o corredor forte. Gente, aguarde transferência para a torre. Salvador, Salvador, 1884 Lagoa, tem a informação ontem na posição número 2. Aguarde. Aguarde. Controle Salvador, 1842. É, 1842, boa tarde. Contato radar, você da Puca, subou 350. Puca, na posição 350, 4. Genéme 3-15, chama centro Recife, na frequência 133.25, alterna 125.1. 133.25, 1-1-8.95. Confirme o tráfego que havia chamado solo. Tango Delta, condições de decolar com proa norte da presente, proa nordeste corrigindo. Vento 150 graus com 8 nós, reporte fora do solo. Proa nordeste autorizado, vento para a posição. Papa Mike, forma o tráfego da esquerda do helicóptero, iniciando a decolagem com proa nordeste, não interfere na aproximação. Visual para a nave, Papa Mike. Autonomia, alterna Florianópolis. Florianópolis? Florianópolis. Suba para 2.000 pés, chamando o controle novamente, 1208. Suba para 2.000 pés, chamará 1208. É para a torre 1-8-95. Gente, comprando o pátio. Pela esquerda, Índia Alfa, ponto 010, 385, obrigado. Torre Salvador, Romeu Tango Delta, fora do solo, se autorizado, proa de Interlagos. Primo, proa de Interlagos, Romeu Tango Delta, e vai chamar o controle em 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, até a volta, obrigado. De passagem é um P3 da Força Aérea. Fala até com o seu Juliette lá na frente. Entendi, eu vou no mesmo espaço. Fala, Salvador, é o Azul 4065. Azul 4065, fala, Salvador. Azul Azul 4065, autorizado para Campinas, conforme rota do plano, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da Euleda, após Prodmotiva. Controle Salvador 120.8, torre 118.95, código transponder 5505. Seria ideal se após a visita pudesse voar. Está livre de desvio 1097. Ok. Pelo Papo Mike, atingindo 2000, sobrevivendo para o final ILS. Curva esquerda, vou na proa 310. Limite dessa proa é 15 milhas de EMR Salvador. Curva esquerda, 150. Limite 15 milhas. É o Gilete Serra para o circuito de tráfego, chama e torre 11895. Papo Mike, a pro é 310. 310, Papo Mike. Gilete Serra, tensiona pouso 97, o vento 150 graus com 8 nós. Afirmativo, pouso 9930. Vente 930, reporte limite CTR 20 milhas afastado de Salvador, Romeu Tango Delta. Pois será, final da CTR, Romeu Tango Delta. Previsão para o 1824, tá bom? Portão 02, confirma autorizado para Aracaju, nível 230, via rota do plano de voo, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, torre 118.95, código transponder 5531. Autorizado Aracaju, 230, golpe 677, Puca, Aracaju. Decolada 10 com primeira esquerda, 208 controle, 285 ações, 5531 no transponder, 1834 da Gol, no portão de número 2. Cortejamento correto, chame pronto para o táxi, coordene com a equipe de solo. Tá ok, autorizado, chamará para o táxi, 1834 da Gol. Está livre, reporte alterno. Gilete Serra está livre base, pouso autorizado, cabeceiro 17, o vento 150 graus com 08 nós, reporte solo controlado, hotel Gilete Serra. Encontrou embaixo travado, reportará no solo controlado. Olímpio 08, sinalizado 205, à esquerda prossegue via hotel até o pátio militar, livre frequência Sabonete. Solo, TAN 3567, posição 62, recuo, estacionamento. Ocean Air 6321, portão 01, número 2, aguarde autorização. 6321. TV decolagem, voo no 659. TAN 3567, posição 62, repouso e estacionamento. 2190 por mais 5 mil. Antigo 1097, livre de Zeus, desça para 3 mil pés, ajuste 1014, reporte no localizador da pista 10, livre de Zeus. Desce, reportará. É possível voar duna, senhor, da presente? Já nos ajuda aqui. vai ter que descer para 3 mil. Temos um tráfego a 2 mil no setor. Excelente, mantém 3 mil então para o editor. Vou 2.090. Boa tarde, Oceano 63, informação ótima. Quilo, Papa Mike, curva esquerda para 280, permanece limite, mantenha 2 mil pés. Vai ser da 280, mantendo Papa Mike. Xené 63 no 4, chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari 050, Xené 63 no 4. 59, decola 07, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado. 5000 para 3 mil pés, rumo sul. Sim, está com Papa Mike. Controle Salvador, gol no 659, na sua escuta, da El Lede Irume. Boa tarde, gol 1659, contato radar, saída da El, subou 360. 360. Xené 142, chame centro Recife, na frequência 125, decimal 45, alterna 126-85. 25452-6-85-142. Negativo, mantém a chegada, redução para 2509, o Xené 314. Sam 3567, porção 06, pronto para o pushback acionamento? Afirma, 3567. Sam 3567, autorizado, chame pronto para o táxi, coordene com a equipe de solo hoje. Chama para o táxi da 3567, você pode confirmar como eu copia? 5x5. É, graças. Está pronto, quantidade 10. Boa, boa noite, esporte está livre, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 150 graus com 08 nós. Deve decolagem 190, 984 agudo. Estamos na guarda aí da mudança do giro. Sim, chame pronto para o pushback acionamento e foi autorizada a mudança de nível para o 340, Xané 6321. Camarada, quando pronto, 340 autorizado. 63 21. Desça para 2 mil pés, IVLF, ajuste 104, reporte no localizador. Reportará no localizador sem livre ILS, gol 90947. Estabilizou, gol 1097. 097, complete final ILS, chame torre 11895. 295, boa, grava. Xené 6314, reduza para 2209. 2209, 6314. Controle, gol 1884, passa 1400 pés. Gol 1884, contato radar. Vai dar Puka, suba o 320. Puka 320, aguardando para voar Aracaju direto, com 1884. Gente, é, suba 230 nível e aguarde Aracaju. 230, gente. Papa Mike para o localizador esquerda para o 130, reporte estabilizado, livre LF. Esquerda 130, reporte estabilizado, livre LF, Papa Mike. Alfa Romeo, Romeo Tango Delta. Frequência livre, coordenação mais próxima da Caju em 120.3. Táxi via Índia e Alfa, ponto de espera 10, está 3567. Índia e Alfa, ponto de espera da 10, está 3567. 040, descendo para 2010, no 014, Oceaner 6314. Papa Mike estabilizado, galera. Papa Mike, sente mais algum procedimento? Não vai atrapalhar muito, companheiros, mais um. Mais um, sente. Chame agora a torre em 118.95. Kilo, Papa Mike. Torre, 3895, grato. Torre, o Kilo, Papa Mike. Acionamento na posição. Autorizado acionamento na posição. Chame pronto pro pushback. Chamar água do pronto, 632. 184, vai dar 097, solo 214, à direita na Fox, solo 21, decimal 1, boa tarde. Direita, Fox 21, André. Direita, Fox 21, André. Salvador, gol 1097, muito boa tarde. Papa Mike, o vento 160 graus com 05 nós. Na livre remetida, reporte iniciando. Livre remetida, reporte lá iniciando, Papa Mike. Direita 070, reporte sobrevisado, Oceaner 314. Gol 659, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. Da 3567, ponto espera da 10, pronto, boa tarde. Guarda 3567, mantém a posição. Mantém a posição, 3567. Da 3567? 3567, prossiga. Só pra uma curiosidade, você fez alguma chamada pra gente antes da gente chamar? Ativo, da 3567. Obrigado. Stop Mike, iniciar a remetida. Escrevam o Mike, arremeteu o Juno 6, subiu para 2000 pés, mantendo a proa, chamando o controle 1208. 2000, 1208, Papa Mike. 1097. Puxa, né, 6321, confirma estimado para início de pushback. Consiga. Papa Mike, se possível, para um novo procedimento. Eficiente, atingi 2000 pés, curva esquerda na proa 310, limite é 15 milhas afastadas. Bom, pelo menos estimado dentro mais uns 3 a 5 minutos. Sim, chame pronto. Chamar água no pronto. 3, 2. Azul 4065, livre acionamento e pushback, chame pronto o táxi. Sim, eles vão chegar. Solo 1211. Sim, 1195. 1895, Oceaner 6314. 1884, chame Recife, 12545, alterno 2685. 2545, 2085, obrigado. Torre, boa tarde, Oceaneiro 63, não faz estabilizado final. Beleza, né? Dupla com o Mike, esquerda na proa 350 inicialmente. Esquerda 350, tá bom aí. Sete, tem livre decolagem da 10, vento no 50 graus com 08 nós. Livre decolagem 10, 3567. Torre Salvador, Oceaneiro 63, não faz estabilizado final. Oceaneiro 63, no 4, continua aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0, no 4. Está guardando o 10, no 4, Oceaneiro 63, no 4. Oceaneiro 63, no 4? Está aguardando a autorização, 10 no 4. Primativo, 10 no 4, aguarde, picha ali. Tem pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus com 08 nós. Autorizado pouso no 0, Oceaneiro 63 ou no 4. Zero limite, eu queria mais que 140 do NDB Simbra. Esquerda 320, limite que demais que 140. Salvador, boa tarde, 3567, Arbor. 3567, contato radar, Cedar Arbor, subo 360. 360, TAM 3567. Gente, aguarde cópias, Juliette Serratão. Oceaneiro 63, 1-4, Solon 2-1, à direita, Solon 2-1, decimal 1, boa tarde. 2-1-1, boa tarde, Oceaneiro 63, 1-4. Livre táxi até antes da Juliette, Oceaneiro 63. Livre táxi até antes da Juliette, 63 no 4. Modo 3567. 3567, prossiga. Momentaneamente mantendo a proa 260. Uma pequena formação, já retorna a saída. Certo, após desvio, soprou de Elefa, da 3567. Elefa então, após 3567. É, instante de receber a conta agora. Voando Alerta 3567. Teste de altura de Alerta. Papa Tango, Juliette Serra Tango, pronto com a cota. Autorizado o voo local, Salvador, Salvador, nível de voo 060. Decola da pista 1 na 7, curva direita, saída coral até 20 milhas após regresso para Salvador. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5473. Ou melhor, corrija para 0127. Planejamento correto, confirme pessoas a bordo. 03 a bordo na bata para acionamento de táxi, torre 18.95. Papatango Juliette Serratão. Solo Salvador, boa tarde. Azul 9541 para Campinas, 340, gente da Papá para autorização. Azul 9541. Autorizado para Campinas, conforme rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista 10. Curva direita, saída da El, Leda, após Prodimotiva. Controle Salvador 120.8, torre 18.95, código transponda 5536. Gente autorizado, Campinas, 360, decola da 10, da El, Leda, Motiva. Transponda 5536. E o controle 120.8 e torre 18.95. Confirme o nível autorizado. Solicitou 340, mas o 360, conforme ele solicitou informado pra gente, tá bom. Foi autorizado 380. Autorização automática 380. Prefere mudança em voo? Quer que eu coordene com o centro Recife a mudança já? 38 está de bom tamanho pra gente. 380, caso necessite, poderá solicitar ao centro nova mudança. Muito obrigado. Alô, confirme o Oceaner 6314, está na sua Juliette. Oceaner 6314, autorizado ingresso, posição 06 do PAT 1. Então está autorizado, ingresso no PAT, posição 06, Oceaner 6314. Copa Mike para o localizador, esquerda para 130, reporte estabilizado, livre elétrico. Pelo Copa Mike para o localizador, esquerda para 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, apontará estabilizado Copa Mike. Decolou 27, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado. Boa semana. Sim, decolou na Dial. Saia Azul 4065, contato radar, saída da Dial, subou 320. Ok, 320, Dial, solicita por Adileda, presente se possível. Direto Leda, Azul 4065. Leda, direto na proa. Passa o Salvador, boa tarde, Oceaner 6327, da Papá, autorização de Zero de Jogo no Zero. Oceaner 6327, autorizado para Ilhéus, plano Yankee, nível 180, até Coral, após modifica as regras de voo e prossegue descida para 145 em coordenação com controle Salvador. Decola da pista 1-0, curva direita, saída coral. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5554. Oi, tá livre a arremetida da 1-0, reporte iniciando. É, desce de 145, prossegue com o controle Salvador. Frequência 120.8. Decola da 1-0 com curva direita, transponda 5554, hoje 63.80. Correto, chama pronto para acionar. Pena na frequência 128.8, alterna 135.3. 288.353, graças, uma boa tarde, 5567. Paulo na escuta do 8.327. Sim. Pode confirmar se saiu algum incidente em relação à meteorologia de Ilhéus, que até então a última informação é que estava fechado lá. É, a última informação que eu tinha era de 1 mil pés de teto com 3 mil de visibilidade. Eu vou verificar uma mais atualizada. Mas eu estou na escuta. Prossiga 4065. Fácil me amenizar um atraso, alguma chance de coordenar a pro de morte lá? Agora de coordenação já estou centro. Escuta, obrigado, senhor. Eu não tenho o seu plano de voo no sistema, aguarde cópia. Qual o horário da EOBT? Sim, para 1820. DLA para 1820. Gente, eu não tenho o seu plano nem o original. 8, esquerda para pouso na cabeceira da mão 7, táxi pela Oca para o Graia. Vento Romai, estou cruzando, curva na esquerda. E após tem livre pouso, cabeceira 1-7, o vento 1-5-0 graus com 0-8 nós, reporte solo controlado. Reporte solo controlado. Vento Romai. 966, aguarde cópia. Salvador, boa tarde, tá? 3192, uma calma para. Boa tarde, 3192, chega da Mari, desça para o 050. 050, quantidade vai TAP? Tanto para onde TAP, para 3192. Graças. Oi, Ilhéus. Assim, vai aguardar, então, se tiver uma informação que é aberto lá, pode retornar para a escuta, hoje está 327. Papá Romeu Golf Mike X-Ray, Salvador Ground. Pega a plana para Porto Alegre, está com 4 de altura. Qual a pista está intencionando a decolagem? Está com 1-7. Pista 1-7, ciente, aguarde cópia. Papá Romeu Golf Mike X-Ray. Boa tarde, Altar 3155, Guarulhos. Altar 3155, número 3 para cópia, aguarde autorização. Guarda. Voo 966 autorizado para Campina Grande, conforme rota do plano de voo, nível de voo 370. Decola da pista 1-0, curva esquerda, saída PUCA, transição ZIPA. Controle Salvador 120.8, torre 118.95, transponda 5564. 5564, confere, chame pronto para acionamento. Mike Solos 34, vai prosseguir via Oscar 44. Salve, prosseguir via Oscar até o 44, observando o tráfego na saída da Bata. Sem interferir, prossiga até o 44 com cautela. Livre frequência estacionar, então boa tarde, clipa para Mike. Mal, corrija 120 decimal 8. Torre 18 decimal 95, transponda 5546. Salvador, Fortaleza, nível solicitado para 250, doutor Amanhã do Santos, curva à esquerda, bom, botão de São Francisco, 128, 128 decimal 8, é o controle, 18 decimal 95, é a torre, 5562, do transponda, doutor. Confirme o nível autorizado. O outro recebeu 250. 250. Ciente, será coordenado com o Centro Recife. Aguarde. Vai já 08, prossiga. Gente, vai já 08, chame no ponto de espera da Oscar. Chega para Salvador. Dois um nove, não consegui, torre 1895. Controle Salvador, boa tarde, 1895. Azul 9135, boa tarde. Prod Bonf para chegada Bonf, reporte no ideal de descida. Prod Bonf para chegada Bonf, toma lá na ideal de descida, o Azul. Azul 4065, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Repetiu 133 decimal 25, ligado, boa. Fox, estamos em coordenação com o Centro Recife, tentando solucionar o problema. Aguarde autorização de tráfego. Salvador, Oceaner 6321, para o pushback, posição 1. Oceaner 6321, portão 01, autorizado pushback, chamo tanto para o táxi. Camarada para o táxi, 6321. Guardião 08, alinhar e reporte pronto na 7. Para para. No 966, portão 04, aguarde autorização para o post. Positivo, repassará então para regresso, confirma. Confirmo, saída é coral. Saída 3192, desça para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador, libere. 2000 na 094, reportará LS 3192. Vitor Tchali Hotel, desça para 4000 pés, ajuste 1014. Papá Romeu Golf, Mike Fox, autorizado 250 para Fortaleza. O restante da autorização está correto. Liga o acionamento, o táxi deverá chamar a torre. Qual o local de estacionamento? Gente, transferência para a torre, Papá Romeu Golf, Mike Fox. Isto, Golf Mike X-Ray, direcionamento chama a torre. Vento 140, 8 nós. Confirme. Que ótica, Mike? Minha prossiga? Número 2 no setor. Número 2 no setor, 966. Chaneia 327, prossiga. Informado aqui, coordenação do PS de Alto, com alguém que já pode confirmar para nós. Gente, está operando nos mínimos, já está pronto o pushback no portão na remota no 3? Não, negativo. Gente, então achando quando pronto. Sala 3155 Guarulhos, tá pronto, cópia? Salvador Guarulhos, 320, nível autorizado, veio peso 110. Decolada 110, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótica. 1208 controle, 5561 no transponder. Mais um procedimento de não precisão. Bom toque a remetida também. E depois de ser recebido ao grau 17 no posto final. Vicente, reporte atingindo 060 para regresso Serra Tango. Prepare a chegada a Mari e o ILS X-Ray. Você poderia adiantar que vai pagar pro Admari ou está para chegar? Já está da 060 na Pro de Mário ou procede? Vamos prosseguir então, 060 na saída Coral. Só a Pro de Mário. Portal Falador, Guardião 08. Vai afastar até 20 metros do corredor. Faça, solicita 507 sobre o mar. 507 sobre o mar, Guardião 08. Reporte para o regresso. Passa na Pro regresso, 08. Afirmo correto, confirme parte que se encontra e pessoas a bordo. Tem estacionamento, táxi de decolagem, torre 1895, Ninja Oscar Mike. Solo Salvador, Chaner, 6, 321 para o táxi POV105, autonomia 3 horas e 13, alterna Goiânia. Tenem 321, segue via NG Alfa no ponto de esperada 10, torre 1, 1895, QNH 10 no 4, bom voo. Via NG Alfa, ponto de esperada 10, no mesmo 1895, 1014 mais justo, 321. Bom, no 966, após a aeronave da linha calibrar retaguarda, está livre, pushback no 04, chave para o táxi. Para o estágio, já recebemos o seu plano, apenas vamos confirmar a rota e o transponder com o centro. Controle Salvador, Azul 9165, ideal de distância. Azul 35, desce para o nível 050. 050, Azul 9165. Salvador, boa tarde, Oceaner 6321 no ponto de espera da 10, pronto. 6321, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 6321. Afirma, obrigado. 31922, Salvador. Boa tarde, passar travado. Boa, ajustado 1014, pouso autorizado, pistão na 0, vento 130 graus, 089, stand 3192. 14 de pouso na 0, 3192. Porra, meu Deus, é Papa Fox, me escuta? Confirma o pátio que se encontra, a pista que decola? Pátio 32, Romeu, pista 10. O pátio, saiu bem cortado. Pátio 3, posição 2, Romeu. Gente, Salvador para Brasília, 360 nível autorizado, via peso 107, após Fox, Romeu, Mike, após direto. Decoda 10, primeira curva à direita, saída arbor, eleva. 1208, controle, 5006, transponder. Controle. 1208. Tem uma prova pushback acionamento no pátio 3. Papa Romeo dentro, Papa Fox. Arrive e chame pro táxi. Busca Mike e chame a torre em 1895 para acionamento táxi. Salvador, 1996. Para o táxi.